é hora do Vida Saudável aqui no CBN Goiânia e hoje vamos falar sobre o vício em tecnologia, seja na internet ou em jogos. Cada vez mais comum passarmos horas e horas em frente a uma tela de computador, no carro, em casa, no trabalho, muitas vezes a nossa única opção de lazer e também nossa principal ferramenta de trabalho. Até onde podemos ir sem que o uso do computador não prejudique fisicamente e até mentalmente? Nós convidamos o professor de pós-graduação em psiquiatria da Faculdade IPMED, o Dr. Lucas Fantini, para a gente falar do assunto. Dr. Lucas, bom dia. Bom dia. Dr. Lucas, o uso da tecnologia é cada vez mais presente no nosso dia a dia. Agora, usar a tecnologia, perfeito. Quando é que isso pode ser considerado demasiado o uso da tecnologia e essa dependência? Isso. Eu acho interessante usarmos a palavra dependência, porque a palavra vício tem um cunho um pouco pejorativo, né? Então, a dependência ela tem alguns critérios, assim como dependências de substâncias, como álcool e outras drogas. E nós entramos na dependência quando a gente costuma inicia com uma preocupação excessiva com o uso da internet, uma questão de tolerância, onde a gente tem que usar cada vez mais a internet, não só a internet, como os smartphones e as mídias sociais. Quando nós começamos a ficar irritados, com certa depressão, com certa ansiedade, quando não estamos usando a internet, né? Podemos imaginar aí que seria uma abstinência, igual de outras drogas. Quando o tempo despendido para isso também é grande, o que acarreta um prejuízo em outras esferas da vida da pessoa, como social, familiar, laboral e estudantil. Então, acho interessante usarmos esse termo de dependência, que é transferido, advindo, né, de outros tipos de dependência. Dr. Lucas, por exemplo, hoje no trabalho muita gente utiliza a tecnologia. Por exemplo, o jornalista fica muito tempo na internet, busca informações, procura aí informações pela internet. É preciso, depois do trabalho, saber desligar essas ferramentas até para ter um descanso e não cair nessa dependência que o senhor citou? Isso, com certeza. Assim, a internet ela veio a revolucionar o nosso meio de comunicação, de informação e até da questão estudantil e pedagógica. Mas nós temos que ter um certo cuidado para a gente não, ao invés de navegarmos nessa internet, não naufragarmos nela. Perdemos muito tempo com informações que não são preciosas a nós e gastar um tempo excessivo ao invés de estar trabalhando. Então temos que saber verificar e identificar quando que esse tempo é excessivo. E a identificação seria avaliando esses critérios da dependência. Então, um cuidado para os jornalistas, como você bem mencionou, que por vezes passam horas e horas em frente ao computador, colhendo algum tipo de informação, espalhando a informação, é tentar não trabalhar com isso em casa, tentar se ocupar com outras atividades que não sejam vinculadas à internet ou ao computador ou aos smartphones. É comum pensar nessa dependência apenas para crianças e jogos, muito pelo contrário, né, Dr. Lucas? Exatamente. Assim, normalmente este é o público mais atingido, porque eles têm uma modernidade aflorada, estão sempre de acordo com as tecnologias, mas atinge também os adultos e também os idosos, que é uma parcela crescente, cada vez maior, que está sendo atingida com esse tipo de mídias sociais. A família como pode observar essa situação? Bem, mais uma vez, atento a essa questão, eu gostaria de apontar duas questões. Uma delas seria essa tolerância. O que seria a tolerância? A pessoa, o sujeito, começa a ter uma necessidade cada vez maior de estar em acesso à internet, seja via o computador, um tablet ou um smartphone. Então, atento a esse aumento de horas gastas frente ao computador. E um critério que eu poderia chamar de abstinência, quando o quê? As pessoas começam a ficar irritadas, começam a ficar ansiosas na falta do acesso à internet. Então, dois pontos. O aumento do tempo e a ansiedade, impaciência ou irritabilidade quando não tem acesso a esses meios de mídias sociais. Dr. Lucas, muito obrigado pela gentileza do senhor falar aqui com o público da CBN. Tenha o senhor um bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom trabalho a todos vocês. Obrigado pela oportunidade.